Correção feito 295. 3284, 3274. Desvio esquerdo, devido às formações, flor de tapas, azul 4220. Autorizado 4220. Obrigado, Zé. Corretivo azul 2774, estabilizado no ILS. Azul 2774, autorizado pouso pistão 0, vento 1,60 graus, 08 nós. Sobre pouso azul 2774. É só informar que a gente tem um tráfego no Tiquez à nossa direita, confirme, por gentileza. Aeronave está prosseguindo 1000 pés sobre o corredor Axé, está na escuta do controle, o mesmo. Assim é tal, azul 2774. Seguindo via litoral sul, né, tráfego para a sua aeronave, o azul 2774. Ok, informa que ele está 500 pés abaixo da gente, o azul 2774, grato. Gente. Zulu November autorizado direto de China, Zulu November. Direto de China, November. Seria confirmar o vento novamente com o azul 2774? 1,60 graus com 8,9. Se edital, livre pouso com o azul, né? Sim, livre pouso, pista no zero. Livre pouso, azul 2774. ...774, no solo 53, libera a direita, 121, decimal 9, solo. Liberando a direita, 1219, azul 774. muito boa noite. Azul 2774, livrando a sua escolha. Azul 2774, boa noite. Táxi via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, confirmo com Azul 2774, portão 01. Correto, portão 01. Portão 01, Azul 2774. Portaria estabilizado, azul 4200. 2000 pés livre ali, 1019. 2020, portaria estabilizado. Só confirmando, senhorita, devido a gente não ter costume de parar desse portão, a gente está alternando de porto seguro. Só confirmando então, o portão é o 01, né? Afirmativo, portão 01, parte principal. Se a gente então está próximo da Juliette, parte principal, portão 01, Azul 2774. Azul 4200 mensal. Mas é o 2474. 2774. 2474. Mantenha a posição por gentileza. Refere, está modificando seu portão só no frente. Ah, ok, senhorita. O Azul 2774 está mantendo a posição aqui. Passou um pouquinho da Juliette, só para informar. Gente, no visual, aguarde só um instante. Aguarde. Bom dia. Bom dia 3170, sua identificação e a chegada à Mari desce até o 050. Informação é a Delta, identificou 50 via Mari, o TAN 3170. Estabilizado, 22. Estamos atrás agora 118.95. 19.5, boa noite. Azul 4220. Azul 4220, reporta baixo aéreo travado, QNH 1019. Só confirmando, Azul 4216, é isso? Azul 4216? É, solo, é o 274. Tá na esposa aqui, parado, pouquinho à frente da Juliette. Ok, corrigindo então, 2774. Agora o seu pátio será o pátio à esquerda, pátio de casa. Fica atento ao balizador, a estrela não colocou a posição aqui pra gente. Quem fica atento ao balizador que ele já deve estar esperando. Certo, senhorita, então é o pátio 3 então, à esquerda, atento ao balizador, do 2774. Correto, direto. Autoriza a prova de Duna para o TAM 3170. 3170, mantém a via chegada mais. 3170. 3170. Livre pouso, 1-0. Pouso baixado gravado, 4-2-0. Fox, 4220. Fazer 4220, solo 03, já livrou a direita, chama salvo, 121 decimal 9. 219, obrigado. Solo, Salvador, 4220 da Azul. 4220 da Azul, Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette para o portão 10, 4220. November estimado para pouso. 0450. Obrigado. Tango Eco Zulu November, chama agora o centro Recife no 288, alterno 1260. 288, alterno 1260. Da 3170. Peço 2000 pés livre, LS 1019. 2000 livre, LS, da 3170. Sinalizado no X-Ray, visual aeródromo, TAM 3170. Foi agora 102.95.317. 295, obrigado, boa semana. Escuta? Escuta estabilizado no X-Ray da 10, da 3170. Gente avistado, livre pouso, pistão 0, vento 170 graus, 099. Livre pouso na pista 10, da 3170. Voa mais dessa até os níveis de voo 050. Solo 1-4, livra à direita, chama solo 1-2-1, decimal 9. Direito 1-2-1-9, tan 3-1-9-0. Salvador, muito bom dia, azul 4-2-1-6, 20 da Delta, vai para o 270 para 1-9-0. Bom dia, azul, desce até o 060, via chegada Mari. 060, via Mari, 4-2-1-6. Bom dia, Santos, 1-7-0, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, Portal Meia Dúzia. Opa, Juliette, Meia Dúzia, Portal Meia Dúzia, 1-7-0. 42, 16, reduz velocidade 220 nós. 220 nós, 4216. Pés autorizado RS e ajuste 1018. Autorizado 2 no meio dessa via para 3.000 pés, 1018. 3.000 pés, 42 no meio. Estabilizado LS, está 352. 2-0, completa sinal, chama a torre 1 no 8, decimal 95. 2-1-6, desce para 2.000 pés. Ajustando 0 no 8, autorizado LS, exclui, ajustando 0, reporta estabilizado. 2.000 pés, reportará estabilizado LS, exclui, 4-2-1-6. Salvador, ponto de ação 3-2-0, final da 1-0. 3520, reporta baixado e travado no externo, QNH1008. P520, copiou? Afirmativo, tá baixado e travado agora, tá meia milha pro externo. Esse é 3520, avistado, livre pouso, pista no zero, vento 170 graus, 089. Livre pouso, 990, tá 3520, 098. Estabilizou e LS X-Ray visual com campo azul 4216. 2-1-6, chama a torre 1-8-9-5. Calculado com a torre 1895, muito grato, bom dia. Tráfico Salvador, muito bom dia, gol 1192, com informação Delta, gate 8, autorização recebida. 9. Aguardando 4216. 3520, solo 31, livra à direita, estima solo, 121, decimal 9, reporta livrando a pista no 0. Direita, solo 219, stand 3520, está livrando o momento, de foto. Sim, muito obrigado. Qual é a transição para Aracaju? O Aracaju aguarda. Ou 1992. 0 graus, 089. Livre pouso, pista na 0, azul 4216. Portão 3520, bom dia, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, portão 3520. 2196, Salão 34, já livrou à direita. Na presente estou autorizando táxi via Alfa, após Juliette, inverso Fátima 1, a posição é 01. Alfa, Juliette, Fátima 1, posição 1, Azul 4296. autorização do Gol 1192. 1192, já pronto, copy? Afirmo. Recife autorizado, nível de voo 370, decola da pista no zero com primeira curva esquerda, na subida Cuca, Jamo, após o voo direto Aracaju, intercepta o pêndulo 17 até Recife. Aciona 5444, controle 120, sinal 8. 370 para Recife, decola no zero, curva esquerda, Cuca, Jamo, vou direto a Aracaju, intercepta a Pesulu no 7 e vou até Recife, 5444, 1208, é o voo 1192. Ótimo, ponto de estacionamento no 1192. Passar a pronto. Pushback acionamento, Gol 1192. Livre, puxa no táxi do 1192. Livre, passa táxi do 1192. Charlie Gol 192, estamos com 125 de PLB, 3 horas mais 27 minutos, Alfa Fernando, São Gonçalo. Uno 192, livre táxi via Pátio Municipal Índia, ponto de espera, Torre 198, decimal 95, ajuste de altímetro no 018. Bem 18, livre táxi Pátio Índia, ponto de espera, 118.8, gol 192. Salvador, gol 1192, ponte para 10. Gol 1192, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, o vento 150 graus, 109. Alinha coluna 0, gol 1192.